Azul 9135, livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 11 nós. Decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. O controle em 120 decimal 8, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0137 no transponder. Confirmando a altitude 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, ingressando no corredor Axé. O Tango Índia Bravo. Inicialmente, então, 500 pés, seguindo a linha do litoral, e após para manter 200 pés de coordenação com controle, ok? 120 decimal 8. Confirma o POB. Estacionamento, taxa de decolagem com a torre agora em 198 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 5. Bom voo. Salvador da 3733 para o táxi 116 Galeão, 3 horas e 40. Santo 3733, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1.0. O ponto de espera da torre em 1.18 decimal meia dúzia. O ajuste 1.0 no 5, bom voo. Graças a 3733. 35 decola de Salvador. Aos 30, chama o controle em 1.20 decimal 8, bom voo. 308, bom dia, 935. Está iniciando o táxi a partir do 90, após a passagem do mesmo autorizado, reporta táxi com 1.307. Após a Gol no 983, tem livre decolagem, pistão no zero, o vento 100 graus, 11 nós. Mantém cabeceira no 0, 5595. Ono 983 aos 32, 1208 é o controle, bom voo, bom domingo. Diante, 208, obrigado, bom domingo, 83 da Gol. Torre Salvador, TAN 3733, ponto de espera, dando 0, pronto. Afirmativo, TAN 3733, mantém o ponto de espera, por gentileza. Se escuta, mantendo o ponto de espera, 3733. Cinco tem livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 11 nós. 3733, devido à performance, estou em coordenação com o controle, aguarde. Trip 5595, decolado de Salvador 35, restrito 12 mil pés, restrito 12 mil pés, chama o controle 120.8. 1208, grato, até mais. TAN 3733, alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém cabeceira no zero, TAN 3733. Bravo 44, reposte quando pronto para o táxi. Táxi do Gol 1397, está com 93 a bordo, autonomia 4 horas e 10, Antônio Galeão. 1397, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Táxi Indy Alpha, ponto de espera 26 com 20. Afirmativo, vento 100 graus com 129, tem livre decolagem, pista 10, tá 3733. Autorizado decolagem da pista 10, tá 3733. Salvador, Gol 10014. 1014, muito bom dia, tráfego avistado, altímetro 1015, já embaixo travado? Afirmativo. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, aguardando apenas a pista livre. Sente, 1014. Gol 1014, tem pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, com 12 nós. Gente, 1014, pouso autorizado. aos 37 decola, mantém a proa até 2 mil pés após perfil da Dael. Controle agora é 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, 3733. Salvador, está passando Alfa, Vito Juliette, na prova rotatória, visual passando. Alfa, Vito Juliette, reporte curto final, pista 17, altímetro 10015. Reportará curto final da 17, altímetro 10015, Alfa, Vito Juliette. Tango Índia Bravo, reporte no ponto de espera, táxi Oscar, 1015 no altímetro. Uno 397, mantém o ponto, espera por gentileza. Tango Índia Bravo, stand by no transponder, por gentileza. Mantém o ponto, espera Tango Índia Bravo, estou visual com o helicóptero, temos um bang da Gol na curta final da 10, ok? 397 está aguardando devido ao tanque também decolou para Congonhas, ok? Mesmo nível, mesma rota, mesma saída. Aguarda na apenas separação, Golão 397. Está livre agora, o vento é 120 graus com 11 nós, 1015 altímetros, Tango, Ilha Bravo, Pro Sul. No 014, no solo de Salvador, 39, direito, Olivrar 121, no 19. Olivrar 219, grato, agora no 014. Salvador, bom dia, gol 1-0-4. Gol 1-0-4, bom dia, taxi Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Alfa Juliette 04, pátio principal, gol 1-0-4, cara. 0 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Reporte visual com o Airbus, já está na final do 10. Já está visual com a aeronave no final da 10 do Alfa Vitor Juliette. Center. Tango Índia Bravo, fora do solo, aos 4-1, prossegue via linha do litoral, chama o controle agora em 120, décima 8. Tango Índia Bravo na escuta do solo? Tango Índia Bravo na escuta do solo, desculpa. Achado travado. Tango 3896, tráfego avistado, altímetro no 015, informa o tráfego no Cessna 150, setor norte, realizando espera, não vai interferir na sua aproximação. Já em baixo travada? Em baixo travada, Tango 3896. Tempo de autorizado, pistão no 0, o vento no 30 graus, canal 2 nós. Tango 3896. Livre pouso, 3896. Tango Índia Bravo na escuta? Índia Bravo ainda na escuta do solo? 360 para evitar conflito de tráfego. Tio Alfa Vitor Juliette, faça um 360 curto. Assim que o Airbus passar, a gente traz. Paciente, encurtar o 360 e aguardando a autorização da Vitor Juliette. Poderia confirmar novamente o vento, portanto, 3296? Afirmo, 120 graus com 12 nós. Gente, graças. Uno 397 avisou com Airbus da Tana curtíssima da 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ele mantém cabeceira no 0. Uno 397. Após a passagem do tráfego, ele mantém. Alfa Vitor Juliette completando agora o 360, prossegue final da 17, aguardando apenas o eixo livre. Juliette prossegue no final da 10, aguardando o eixo livre, Alfa Vitor Juliette. Meia no solo de Salvador, aos 4-4. Livre direita, chama o solo em 1-2-1, no décimo 9. Livre direita, 1-2-1-9, 3-2-1-6, obrigado. Alfa Vitor Juliette tem pouso autorizado, pista 1-7. O vento 1-1-0 graus com 1-3 nós. Autorizado pouso para Alfa Victor Juliette. Solo Salvador, bom dia, TAM 38, 96, 3, pronto. TAM 38, 96, bom dia, taxi Alfa Juliette, posição 07, parte principal. Alfa Juliette, posição 07, parte principal, TAM 38, 96. Afirmativo, pipas na final do ano 7, o Alfa Juliette grato. De nada. Salvador, bom dia, o Azul 4235, visual baixado travado. Azul 4235, tráfego avistado, tem livre pouso, pistolão 0, vento 120 graus com 13 nós, 120 com 13 nós. Livre pouso 120, 235. Alfa Vito Juliette considera no solo aos 46, frequência livre ao estacionar, está livre até o PAT 4. No 397, os 46 decola. O controle agora em 120, decimal 8. Bom voo, bom domingo. Azul 4035 no solo de Salvador, 49, direita, 121, décimo 9. 219, solo, azul, 4235. O 4235, táxi via Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, 03, pátio principal. Comodoro, boa tarde. Este é o 1260 a 3 milhas de certo. Para chegar equipamento, como recebe a sua em 1260? Alto e claro. Tráfego à vista, já se encontra embaixo da chamada? Agora sim. Sim, o altímetro no 0 no 5.2.0 graus. Se não é, tem que pousar no 5 graus, 1 no 0. Livre pousão no 0, gol 1 no 2, minha vela. Quem chamou?